Eu te vejo sumir por aí. Te avisei que a cidade era um vão da tua mão. Olha pra mim, não faz assim, não vai lá não. Os letreiros a te colorir embaraçam a minha visão. Eu te vi suspirar de aflição e sair da sessão, frouxa de rir. Já te vejo brincando, gostando de ser tua sombra se multiplicar. Nos teus olhos também posso ver as vitrines te vendo passar na galeria. Cada clarão é como um dia depois de outro dia, abrindo um salão, passas em exposição. Passas sem ver teu vigia, catando a poesia que entornas no chão. Já te vejo brincando, gostando de ser tua sombra se multiplicar. Nos teus olhos também posso ver as vitrines te vendo passar na galeria. Cada clarão é como um dia depois de outro dia, abrindo um salão. Passas em exposição, passas sem ver teu vigia, catando a poesia que entornas no chão.